O dia 18 de novembro na história. 1928. Mickey Mouse apareceu em seu primeiro filme, Steamboat Willie. 1936. A Alemanha de Hitler e a Itália de Mussolini reconheceram o governo do general nacionalista Francisco Franco, na Espanha. 1960. Éder Joffre recebeu o título mundial de peso galo ao vencer o campeão mexicano Eloy Sanchez. 1978. O líder espiritual Jim Jones induziu 900 fiéis a cometerem suicídio na selva tropical da Guiana. Eles tomaram uma mistura de suco de frutas, cianureto, analgésicos e tranquilizantes. 1993, na África do Sul, uma nova Constituição Democrática foi aprovada, dando aos negros o direito de voto e acabando com o apartheid, o regime de segregação racial. Esses são os fatos que fizeram o dia 18 de novembro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.